5974, copia? 5974, está autorizado para Maceió, nível de voo 250, como solicitado pela Aper Whisky 58, até Orago, após direto. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5402, o controle em 120.8, cortejo. Ali mantém com 9032. Correto, chame 118, meia dúzia para acionamento. Autorizado, chame táxi, 3226, que legal, 011. Chama lá, ajudado no 011. O gol no 896, no solo aos 41, livrar à direita, táxi na Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamar essa ajudante, O 9032, o vento calmo, livre decolagem da 10. Livre decolagem, 9032. 50, o ajuste na 01. Autorizado. O 9032 decolou aos 44, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 128, boa noite, com o 9032. Controle Gol 9032, decola, cruza 2000. Gol 9032, contato radar na decolagem, se mantém o nível 360, sai da água. 360, sai da água, Gol 9032. Controle interior, uma frequência alternada pro Gol 9032, forte chiado nessa. Como recebe agora, 9032? Ok, agora sim, alto e claro, porém quando estão em comunicação, um forte chiado permanece. Sim. Nove 032 continua a recepção de ruído? Agora não, negativo. Normalizou. Gente. 796. 896, ingresso Juliette, portão 4. 796. Delta 3226 com 36 a bordo, 2 horas e 40, alterna Fortaleza. Delta 3226, observe o Gol ingressando no pátio e siga via pátio 1 no Índia Alfa até o ponto de espera da 10, chame quando pronto para a decolagem. Observando o Gol via pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera se encontrará pronto. TP5317, coordene com a equipe solo, após o após Tatã ter liberado a retaguarda, está livre o push, champa o táxi, o altímetro no 011. Na 3152, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 01, livre LS, reporte estabilizado. Siga, 5317. É afirmativo, é que tem um Gol que estacionou agora no 4, tá taxiando, saindo do pátio, em mais 20 segundos ele libera aí. Pronto, 3226, está autorizada a linha decolada 10, vento é norte com 2 nós. Libera a linha, pista 10, tá, 3226. Gol 9032, centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. 260, 1288, Gol 9032. Tá 3226, decolou aos 50, controle em Uno 20, decimal 8, boa noite, bom voo. 208, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, TAM 3226, boa noite. TAM 3226, boa noite. Suba e mantenha o nível 350, saída PUCA, acione 5177. Recepcionado 2000 pés. 5177, acionar. A saída PUCA 350. Tá 3226, contato radar, passando 3000 pés, confirme? Afirmativo, confirmamos. Sim. Salvador é o Gol 97, 14, vende da informação, já autorização Aracaju. Boa noite, Gol 714, está autorizado para Aracaju, nível 230. É, direto, decola da 17, perdão, da 10 com curva direita, corrige novamente, curva esquerda, subida PUCA, transição Caju. Transponder 5172, controle 120, decimal 8, cotejo. Autorizado Aracaju, nível 230, via rota do plano direto. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju, 5172 é o transpone, 1208 é o controle, voo 1714. Correto, chama para acionamento. Vai chamar. Voo 35317 com 664 horas, Carajás, para o táxi. Carajás, sabe o indicativo? Serra Bravo, Charlie, Juliette. Serra Bravo, Charlie, Juliette, 664 horas, está livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Voo altímetro 1135317. Você vai à direita, chama. Dona da presente, 6746. Dona da presente, obrigado. 7436, desce, mantém 3000 pés. 35317, está autorizada a linha decolada 10, vento é calmo no momento. Aqui decola o 5317. Trizino 70, boa noite, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 091. Trizino 52, completa aproximação, o chame a torre no noite, desse no 6. Tá 3152, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Salvador, Gol 8805, autorização para Natal, centro da informação atinge, ponto 08. Aguarde um minuto para a cópia, o 1805. Salvador, 1805. Gripen 5317 decolou 55, controle em 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado senhor, boa noite, até próximo. Tá 3152, cheque o trem, o QNH 1011, tá livre pouso na 10, vento calmo. Para o 380, Tripper. Alguma chance de encurtar para o trip 5317? 5317 foi Cogbu da presença. Cogbu, obrigado, trip 5317. Sou eu, gol 97-14 para o pushback, instalamento para a número 2. Autorizado, chame táxi, o altímetro 611. Autorizado, chame táxi, voo 97-14. Para informação, motor, a sua frequência está com forte chiado aí. Gente, graças pela informação. Nada. Acabou de parar. Pode parar, pode. Alô, foi só falar, voltou o chiado. Eu recebo 5x5. Quando a senhora libera a fonia, ele fica com um chiadão bastante, bem, bem alto, incomodando o ouvido. O Ed 6746, desse mantém a 2000, ajuste no 091, reporte estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. Ed mantém 2000, ajuste no 091, ajustado no 1, reporte estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. Direita alfa, vai chamar a sua ajuda, está presente no 1805, copia. 805. 1805, autorizado para Natal, nível de voo 370 pela APA Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é 5163 e o controle em 120 decimal 8, cotejo. Autorizado, nível 370 para Natal, Zulu 10, decola da cabeceira 10, curva à esquerda, Puka Zipa. Saída 5163, aciona 208, já pronto, pushback acionamento 805.x08. Aguarde para o push acionamento, gol no 805. Após o táxi do TAN, sua cauda está autorizado. QNH 1011, chame para táxi. E após o táxi do TAN, está guarda, autorizado. Vamos lá pronto para o táxi, no 1805. Portão 3152, está autorizado ingresso na Juliette para o portão 09. Juliette 09, está 3152. 5317, como recebe o controle? Gente, grato aí pela informação do ruído. Webjet 6746, frequência do controle Salvador 99, decimal 8. 19, obrigado, 6746. TAN 3170, frequência do controle Salvador 99, decimal 8. 19-8-3170. Após o táxi da companhia, a sua cauda está liberada, o push, chama para o táxi, o gol 994. 9-9-4. 9-9-4. Voo no 896, copia? No 896, autorizado para João Pessoa, o nível 370. Aerovia Ampla, Whisky 58 até Recife, após direto. Decola da 10, curva esquerda, subida Pucca, transição Caju. Transponder é 5404, controle em 120, decimal 8, corteja. 019. Serena 258, boa noite, acena a identificação. Autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060. O ajuste é no 019. Até o gol 9714 para o táxi, o POB é de 182, alternamos Recife com 2 horas de autonomia. Livre à direita, chama no ponto, espera para a decolagem, gol no 714. Livre à direita, chama no ponto, para a decolagem, gol 1714. Para o pushback acionamento, gol 1606 no portão. Autorizado, chame de táxi, 1606, portão 5, o QNH 1011. Do 4178, voo ITAP da presente. Boa noite, reporte passando externo, baixa travada. Ponto espera pronto, voo 9714. Decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 1-0, sem parada, o vento é calmo, o QNH 1011. Livre alinhado e decolar sem parada para voo 9714. 1-78, desse mantém a 3 mil pés, o ajuste no 091, está livre das restrições da posição ITAP. Ok, 6746, o altímetro no 011, vento calmo, aguarde um instante para o pouso. 6746, ajustado 1091, vai, 6746. Agora a pista livre, autorizado pouso, o vento permanece calmo. Autorizado pouso, 6746. Torre Salvador, volante 05, para o táxi com 1978 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Fortaleza. 1714, decolou de Salvador, chame, decolou 06, controle em 19, em 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 128, voo 9714. Voo no 8805, livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, seguindo a aeronave da companhia no portão 3 como número 2. O QNHMI 11, chame pronto para decolagem, pode esperar. Ok, como número 2, pátio 1 no Índia Alfa, o 805, meio ordem do ajuste, bota na ponte de espera. 1794, mude a frequência para 199, decimal 8. 198. Agora o 1794 como recebe? 500 graus. 1975 a bordo, 2:27, alternando o Salvador para fora da casa. Nível direita, chama no ponto de espera para decolagem. Para a espera no nosso caminho. Eu vou 1606, está com 108 a bordo, 1908, 4 horas de autonomia, está na Fortaleza, para fora da casa. Que aguarde o instante para iniciar o táxi, o número 06. Vale. O número 06 vai seguir a aeronave da companhia que está taxiando aí à sua esquerda como número 3 para a decolagem. O QNHMI 11, chama no ponto de espera para a decolagem. Ok, vai seguir a aeronave da companhia que está passando, vai passar aqui a nossa frente. Tá aí na esquerda aqui, número 3 para a decolagem. Zul 4178, controle. Confirme, está na frequência 99.8. Troca a frequência para 119.8, 4178. Espera da 99.9. M258, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 01. Frequência agora para 119 decimal 8, ok? 19.8, 19. O Gol 1805, a frequência do controle agora mudou para 119 decimal 8, ok? 119.8, 105. O mesmo para o 1606, o controle agora 119 decimal 8. 119 decimal 8, 1606. 4178, controle. Estabilizado, TAM 3170. TAM 3170, vento é 040 graus com 3 nós, o altímetro 1011. Checando o trem, livre pouso na 10. Trem baixando, checado, livre pouso na 10, TAM 3170. O Gol 994, após o Airbus, alinha e mantém a 10. O Airbus alinha e mantém a 10. Chumativo, vai ingressar via Juliette e o portão será o 02. Juliette, 02, 97, 4, 6, obrigado.